I guess my question is, is it not too late for me? Is it? Is it not too late? Diane, I need you to tell me that it's not too late. Bojack, I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person, and I need you to tell me that I'm good. Diane? Olá, Olivia. Olá, internet. Eu sou o André e este é o Ctrl F, o seu podcast sobre a internet. Olivia, você já parou pra pensar como era a internet antes da gente nascer? Quer dizer, sabe aquela internet utópica que prometia ser a ferramenta pra libertação das culturas de massa, do conhecimento livre, da descentralização da comunicação e de oportunidades infinitas? Bom, te conhecendo, eu sei que a sua resposta é com certeza não. Mas por isso mesmo, eu resolvi gravar esse episódio, para te mostrar o quão promissora e terrível era a internet no começo dos anos 90 e o que, que mudou de lá pra cá. A música que você está ouvindo é Easy Too Late For Me, do Bill Wolf, e a música que você vai ouvir e suas variações maravilhosas são do Guia Prático da Internet para a Família, um vídeo bem interessante e bizarramente dos anos 90 que eu encontrei no Reddit, por alguma razão. Sejam bem-vindos à internet dos anos 90, eu serei o seu guia. On your mark, get set. We're riding on the internet, cyberspace set free. Hello, virtual reality. Interactive appetite, searching for a website, a window to the world, got to get online. Take a spin, now you're in with a techno set, you're going surfing on the internet. Ah, os anos 90, aquela época que eu praticamente não vivi, mas que eu sinto muita saudade. Nesse período, a União Soviética estava em franca decadência, enquanto o modelo e espírito norte-americano estava se expandindo por todo o mundo. Aqui no Brasil, um novo plano econômico e uma nova moeda estavam deixando a galera mais otimista e confiante na economia. Três reais. E na mídia, existe um furacão de misturas de culturas, tipo Legião Urbana, El Chan, Racionais, Xuxa, Banheira do Gugu, Fantástico. Era uma maluquice a mídia brasileira. Mas como que era a internet nessa época? Bom, Olivia, nos anos 90, a internet como tecnologia já estava fazendo seus 30 aninhos de existência. Mas ela não estava verdadeiramente desenvolvida. Segundo o Tim Wu, que é autor dos livros Master Switch, Economia da Atenção e Impérios da Comunicação, um dos principais responsáveis por esse lento desenvolvimento da internet nas suas primeiras décadas foi o monopólio da comunicação norte-americana, que era controlado pela AT&T, que é uma companhia de telecomunicações. Segundo eles, os comandantes desse monopólio na época não achavam que a tecnologia da internet substituiria essa comunicação um para um que a gente tem nos telefones até hoje. Então eles não acreditavam, não investiram e achavam isso uma grande bobagem. I am a businessman. I make smart business choices. Além disso, a internet era basicamente controlada e desenvolvida pelo mundo acadêmico. Então não tinham muitos homens de negócio durante esses primeiros 30 anos. Então até os anos 80, a internet era majoritariamente usada por professores e alunos de universidades norte-americanas e de algumas regiões do mundo. Mas em 1991, o Tim Berners-Lee finalizou o desenvolvimento de uma plataforma e sistema que transformou para sempre a internet, a World Wide Web, que é a www. Essa história do Tim Berners-Lee e todo esse impacto que eles tiveram sobre a comunicação merece um episódio só sobre esse assunto, mas para resumir bem, a www conseguiu solucionar alguns dos principais problemas que as redes de computadores tinham, trouxe uma utilização mais prática para esses computadores e, além disso, ainda tornou possível um dos conceitos mais vitais para a internet, que é o hiperlink, que, por sinal, meio que está morrendo por causa das redes sociais. Mas voltando para os anos 90, com a recém-formada World Wide Web e nos anos seguintes com os navegadores gráficos como o Netscape e o Internet Explorer, uma nova ferramenta de comunicação surgiu. E aí eu quero que você imagine o seguinte. Alguém no meio da floresta... Imagina no meio da floresta. No meio de uma floresta. Alguém inventa um instrumento musical, tipo um piano. O que você acha que as pessoas que acabaram de presenciar essa invenção vão tocar? A porra do Mozart? Não, lógico que não, né? Eles vão sair tocando qualquer bosta que conseguir. E na internet foi a mesma coisa. Então, nos anos 90, com essa nova ideia de internet, que é mais ou menos como a gente conhece hoje, né, de surfar na web, foram conhecidos como os anos de experimentação da internet. E quando eu falo experimentação, eu estou falando de todo tipo de experimentação. De conteúdo, de design, de propósito, tudo estava acabando de começar na internet. Quer dizer, hoje quando você olha para qualquer site, meio que eles se parecem. E tem um motivo para isso. É que existem já regras de design estabelecidas, tem que ter todo um cuidado para a otimização, para a leitura do Google do seu site, já existem padrões de mapeamento. Só que nos anos 90, nada disso tinha sido estabelecido ainda. E como também não tinha nessa época um tal de Google ditando as regras de como um site deveria ser feito para que ele entendesse bem, as disposições eram infinitas. E para melhorar tudo isso, não tinha referência. Não existia nada antes dos primeiros sites. Os caras não sabiam nem como fazer, né? Tipo, não tem referência nenhuma. Então, toda a criação do site e até o seu próprio propósito eram coisas que iam sendo descobertas conforme as pessoas iam fazendo os sites. Porque ninguém sabia quais eram as possibilidades comerciais, culturais e comunicacionais. Não tinha como saber se, tipo, era possível ganhar dinheiro com o site ou era possível conversar com as pessoas com o site. Não tinha nenhuma referência. Então, toda a concepção da ideia de site e a maneira como as pessoas se relacionavam com seus visitantes era muito criativa, livre, mas também era muito feia e muito esquisita. Se você quiser ter uma experiência realmente completa e imersiva do que era a internet e como que as pessoas usavam esses sites, você precisa conhecer o CameronsWorld.net. Esse site muito incrível é do web designer Cameron Askin, e o link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Basicamente, o Cameron's World é um site que compila centenas de outros sites dos anos 90 que foram criados através do Geocities. Se você não sabe o que é Geocities, ele é o equivalente ao Squarespace e o Wix de hoje em dia. É um lugar onde você criava e hospedava o seu site. O Cameron's World é uma grande homenagem a esses sites antigos. Ele copia vários artifícios e imagens que eram usados antigamente. Tipo uma xícara de café com uma resolução péssima rodando no meio do site assim, e indo de um canto para o outro. Ou aquelas letras bem no estilão word art que a gente fazia nos trabalhos de escola. Ou GIFs psicodélicos. Imagina tudo isso junto e separado por região do site. Então você começa no Cameron's World, entrando numa área que tem toda uma estética interplanetária de estrelas e cosmos. Depois você passa por uma área das princesas, depois pelos dinossauros e muitos outros. E sabe o que torna isso mais incrível? É que ele está cheio de links escondidos que te levam aos sites antigos mesmo do Geocities. Então, quando você vai clicando, você vai conhecendo esses sites como eram antes. É muito, muito legal. A experiência vai te absorvendo cada vez mais e depois de um tempo parece que você, tipo, tá na internet antiga. Juro, se você quiser viajar pela internet dos anos 90 de uma maneira bem divertida e dinâmica e extremamente criativa, entre no Cameron's World. depois de ler tanto sobre a internet nos anos 90 e ver tantos sites, dá para ver que existe uma diferença bem gritante entre a internet dessa época com a internet de hoje em dia. Não só em tecnologia, em design, mas em conceito mesmo. Primeiro de tudo, porque nos anos 90 existia uma certa utopia e um otimismo muito grande em relação às possibilidades da internet. Lendo um pouquinho dos livros dessa época, como Cybercultura, do Pierre Lévy, é muito louco porque você vê os teóricos falando sobre o futuro da rede de uma maneira completamente diferente, né? Porque esses livros foram escritos antes do Facebook, antes do iPhone, antes do Google e antes da Amazon, como essas empresas, né, trilhardárias que controlam basicamente o universo. Então o desenvolvimento da internet ainda estava passando muito pelas mãos dos acadêmicos, de pessoas que não pensavam constantemente sobre como tornar isso rentável o mais rápido possível. E eu acho que é um pouco desse espírito que faz com que as pessoas queiram se comunicar meio que gratuitamente por aqui, tipo como eu estou fazendo com esse podcast. Mas essa utopia, para mim, meio que morreu. É porque hoje, quando a gente fala de internet, acho que a primeira coisa que eu penso é nesse modelo onde todo aparelho, tipo celular ou computador e televisão, e todas as plataformas estão tentando bisbilhotar, tentando entrar na sua vida e entender os seus gostos. Tipo, quem é o André e o que eu posso vender para ele. Basicamente, toda vez que eu ligo o PC, eu fico imaginando que tem um cara do FBI, uso o Kerbag e um hacker lendo as minhas mensagens rachando o bico. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. Uma outra coisa que a gente meio que esqueceu e perdeu dos anos 90 é essa ideia de entrar na internet. Tipo, literalmente, nessa época a gente entrava na internet. O cara esperava a madrugada pra entrar, acessava as paradas que ele queria e depois desligava o computador, fechava, saía da internet e ia pro mundo real. A galera, tipo, se despedia das pessoas no ICQ. Falou, vou sair. Tecemos mais amanhã. E quando foi a última vez que você deu tchau pra alguém no Zap Zap? A gente tá conectado o tempo todo. Não existe mais essa diferença do mundo real e o virtual. Tá tudo mesclado. Outra coisa que era muito interessante era a ideia de anonimato. Na década de 90, ainda rolava muito essa ideia da internet como algo separado da realidade, né? Acho que por conta do ritual da conexão, dessas diferenças inerentes entre o mundo real e o virtual, e pela essa maneira como o futuro da internet era visto, né, como algo descolado do mundo físico, não conectado. Então, de alguma maneira, essa conjuntura de fatores acho que incentivou, mesmo que inconscientemente, ao anonimato, né? Nos fóruns da época, nos chats, nos blogs e na grande maioria dos casos, as pessoas não davam suas informações reais. O blog do Greg provavelmente era feito por um cara que chamava, sei lá, Marcos. Claro que esse anonimato criou um espaço fértil para uma nova espécie, o troll, mas também ele permitia que você pudesse ser mais você mesmo, ou quem quer que você quisesse ser. Eu, por exemplo, era o gatinho malvado no bate-papo UOL. E se você for pensar, de lá pra cá, essa ideia do anonimato foi quase que apagada da nossa cultura digital. Pensa comigo, quais redes sociais que você tem que você não é você mesmo? Alguns dos exemplos que eu consegui pensar aqui foram, sei lá, o Reddit e talvez o Twitter e o Tumblr. E não que isso seja ruim, mas é que às vezes eu sinto que existe uma demanda muito grande por essa super exposição, sabe? Tipo, eu não vou conseguir um emprego maneiro se meu LinkedIn não estiver tinindo com colegas elogiando meus atributos ou coisas do tipo. E eu também não vou conseguir provar que eu sou hétero sem postar um stories no Instagram mostrando o painel do meu carro e o meu relógio novo. Para pensar o seguinte, seu rolê na balada realmente existiu se você não postou nenhum stories cantando uma música sertaneja ou funk com um copo de bebida na mão? E a última grande diferença dessa época é a pirataria. Esse assunto é meio tenso, porque pirataria é ilegal no Brasil e em boa parte do mundo, né? Mas eu tenho uma opinião meio mista sobre isso. Porque eu realmente acho que a informação, quanto mais livre, melhor. Mas ao mesmo tempo, eu sei que artistas e produtores de conteúdo dependem de um modelo de negócios estável para poder manter isso na internet. Porque, no final das contas, tem um custo. Só que nos anos 90, a pirataria só virou um problema de verdade nos últimos 2 anos da década, com o surgimento do Napster. Não é que não existia pirataria antes do Napster. É que a galera do Napster criou um software que era super intuitivo e focado em MP3. Porque o arquivo mais pesado que você conseguia baixar era uma música, né? Vídeos nem pensar. E por conta de ser um software tão legal, ele bombou demais, sabe? Tem até um documentário bem legal chamado Downloaded que conta essa saga do Napster, da sua ascensão à queda. E talvez tenha ainda no Netflix, quando eu assisti estava lá ainda, mas não sei se ainda tá. Só que em resumo, eles criaram um software tão popular que acabou trazendo à luz dos holofotes e da mídia tradicional essa cultura de compartilhamento. Então, produtoras, selos e bandas gigantes como Metallica fizeram campanhas midiáticas e jurídicas para derrubar eles. E claro que isso não parou com a pirataria na época, porque vários softwares iguais surgiram, mas o pessoal do Napster, que era uma galera que aparentemente era bem intencionada, não conseguiu tocar o seu projeto. Fill your MP3 player with an unlimited number of songs for only $15 a month. Go to Napster.com now to try it for free. E comparando com os dias de hoje, a pirataria nos anos 90 era a única opção para quem não queria ou não tinha grana para os CDs. Hoje em dia, a gente tem o Deezer, né? Tem o Spotify, tem o Netflix, tem o NetNow. Essas plataformas que oferecem muito conteúdo por um preço baixíssimo. E que reduziu drasticamente a pirataria no mundo todo. Mas mesmo assim, eu não sei. Eu não tenho uma opinião muito concreta sobre o estado atual e o debate ético que tem por trás de compartilhamento de mídia na internet. Acho que eu vou falar mais sobre isso num outro programa. E no finalzinho dos anos 90, a internet já havia se estabelecido como uma ferramenta de comunicação como nenhuma outra. Democratizar o conhecimento, descentralizar a informação e trazer de volta para os centros urbanos essa vida em comunidade eram algumas das promessas que já estavam se provando verdadeiras. E com isso, o crescimento do Napster, do Craigslist, antes mesmo de se chamar Craigslist, e de outras plataformas, mostrou o potencial comercial dessa rede. Um potencial tão grande que na década seguinte veríamos a primeira grande bolha da internet. Mas isso é assunto para outra hora. Se você quiser falar comigo sobre a internet dos anos 90 ou sobre a internet atual, me procura lá no Face ou no Twitter como Podcast Ctrl F, ou se quiser mandar o bom e velho e-mail, é podcastcontrolf@gmail.com. Todos os links estão na descrição aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado. Vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau.